cachaça e depois eu vim parar no Pago Panera. E lá na estufa tinha o torresmo cheio de banha. Ia, ia, ia. Hello, hello, hello, que torresmo. Hello, hello, hello, que gostoso. Hello, que delícia. Valeu, Pantera! Que show do caralho, velho! Rock na veia, valeu!